8 sola 0300, sola 121, decimal 9, livrando direito. Uma boa noite. Pode livrar direito, 219, 1896, boa noite. Fala Salvador, boa noite, gol 1896, pode livrar na foto. 296, vai taxiar via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 09, atende para os sinalizadores. Alfa e Kilo, Pátio 3, posição 09, 896. Clear, take off runway 10. Give take off runway 10, report to call 251. Toyota 3, 1, 2, 0, 0, 0. Então 3152, observando o início da decolagem do Portugal, está ali e mantém na 10. Portugal to 512, airborne at 02, departure 19.8. Boa noite. 19.8, obrigado, boa noite, Portugal 2512. O TAN 3152, por solicitação do controle em Salvador, inicialmente vai decolar mantendo proa. Aguardem livre decolagem, vento 090 graus, 08 nós, o TAN 3152. A gente vai decolar mantendo a boa, TAN 3152. Aguardando a decolagem? Boa noite, 96 chamou? Tá firme, após o fechamento do aeródromo, que horas tá abrindo agora? Abre a 0605, Zulu. Ok, obrigado. Claro. 3152, decola 04, controle 119, decimal 8, uma boa noite. 19-8, boa.